Todo dia é dia de louvar a Deus, de agradecê-lo pelos feitos seus. Em qualquer lugar é um lugar pra gente dizer glória a Deus, glória a Deus. Toda hora é hora, hora de cantar, pois quem canta faz o mal se afastar. Esse é o tempo e o momento de a Deus adorar. Agradecê-lo pelos feitos seus. Em qualquer lugar é um lugar pra gente dizer glória a Deus, glória a Deus. Toda hora é hora, hora de cantar, pois quem canta faz o mal se afastar. Esse é o tempo e o momento de a Deus adorar. Jesus.